quando tudo parece igual, diferenciar torna-se uma tarefa difícil. Rádio Integração AM 1380 de Toledo. Sua empresa, melhore diferente. Integração AM 1380. Um novo conceito. Uma nova proposta. A sua rádio. Rádio Integração. R$ 689. A Renovare é a loja de materiais de construção mais completa de Toledo. À vista a prazo, na Renovare, você tem sempre os melhores preços. Na Renovare, você traz seu orçamento e compra tudo mais barato. Renovare, três lojas em Toledo. Avenida Parigot de Souza, próximo ao Lago Municipal. Rua Rui Barbosa, ao lado do Camelódromo. E Avenida Cirne Lima, Vila Becker. Renovare, há 70 anos construindo com você. Loja Kelly, sempre tem o melhor para você e sua família. Quando falamos do melhor, estamos falando de tendências do momento, estilo e elegância. E aquele atendimento e preço justo que você só encontra aqui. Todo vestuário feminino, masculino, infantil, moda evangélica, calçados, bolsas, enxovais, uma loja completa. Vem pra Kelly e aproveite toda semana com novidades lindas. Faça seu estilo e de sua família na Kelly. Então, seu carrinho de economia no Hebron Supermercado. Água brintalho, quilo, 1,97. Manga rosa, quilo, 1,49. Melancia, 79 centavos o quilo. Berinjela, cenoura e beterraba, quilo, 1,97. Laranja Bahia, quilo, 3,49. Pepino japonês, 1,99 o quilo. Mortadela, figo d'arco, quilo, 5,99. Arroz polido, 5 quilos, 18,99. Sabão em pó brilhante, 800 gramas, 4,99. Hebron Supermercado, 3 endereços em Toledo. Jardim Panorama, Jardim América e Vila Pioneiro. Boa tarde, filhos e filhas, toda quarta-feira, lembrando Nossa Senhora. E começamos com a Salve Rainha, oração forte, oração que recomendo. E vamos juntos bendizer o nosso corpo, invocar o sinal da cruz e a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado por mais este dia, que vossa bondade e liberalidade me concedeu. Ó Deus de amor, agora nos fazemos cansados. Thank you. perdão, Senhor. Pelas pessoas que passaram pela minha vida. E eu não tive tempo de dedicar a mim. Perdão, Senhor, pelas pessoas que eu magoei. E não tive disposição de buscar a reconciliação. Perdão, Senhor. Por não ter amado de todo o coração e com toda a minha vontade. Às vezes, tão voltado para os meus problemas, num egoísmo crescente, não tive olhos para ver a necessidade dos que me circundavam. Perdão, Senhor. Porque muitas vezes eu sou mesquinho no amor. Ensinai-me a amar como Jesus amou. Senhor, eu me recomendo a Nossa Senhora e peço, Mãe, me ensine a amar mesmo nas provações. Ao rezar esta Ave Maria, ofereça por alguém que você quer amar, mas hoje não consegue. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, e está de mim, Senhor, Senhor. Eu bendito. A minha missão é fazer da família um ninho de amor. Por isso, abençoai minha família e fazer com que eu seja instrumento de amor e de paz no seio da família. Abençoai a água, os objetos e a minha casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da Tarde, com Padre Reginaldo Manzotti, aqui na Integração. Integração. Oferecimento, Loja Kelly, Hebron Supermercado. Cuide o sentido, beleza. O primeiro lugar que eu uso é da espaço da beleza cosmética.